Felipe, estamos começando mais um NHS, o podcast que na hora sai. Vereador propõe criação do Dia do Gol da Alemanha. Britânico fica bêbado com batata frita. Barata e alucinógena. A nova droga preocupa autoridades nos Estados Unidos. Senhora de 110 anos da receita da longevidade. Ditador exige que aeromoças usem roupa mais curta. Essas e outras notícias agora no NHS News. Vereador propõe criação do Dia do Gol da Alemanha. Caraca. Mas eu vi isso aí, eu vi. Não, não, cara, isso aí não faz sentido. A forma que ele tivesse de protestar não tinha que ser dessa forma de brincadeira. Isso aí o cara tá querendo entrar na vibe internet com trocadilhos e com ironias, etc. E não conseguiu, porque ainda as câmaras, apesar da gente saber do que existe também por trás, ainda é um lugar que é pra transbordar a seriedade e o respeito. Então, não faz o menor sentido isso daí. Olha, ele coloca que não é para ser comemorado, e sim para ser lembrado como o dia da maior tragédia do futebol brasileiro. Essa é a justificativa de um vereador de Campinas, no interior de São Paulo, que propôs o projeto que institui o dia 8 de julho como o dia do gol da Alemanha. Aí ele fala, continua aqui, ó: longe de ser um dia para piadas e gozações, é um dia para refletir e pensar na construção de um futebol sem corrupção, sem batalhas entre torcidas organizadas, ou seja, um futebol para o povo. Eu acho que foi um motivo nobre. Eu apoio, eu acho que tem que ter mesmo o dia do gol da Alemanha. Eu acho que não deve ser não somente o dia do gol da Alemanha, acho que deve ser a semana do gol da Alemanha. É, porque foram sete, né? Um para cada dia. Um para cada dia. Deve ser o dia do Brasil e a semana da Alemanha, né? Britânico fica bêbado com batata frita. E se o cara chega no McDonald's, amigão, deu uma dose aí de batata frita. Rapaz, deu um Ruffles que hoje eu quero é zoar. Me deu uma Ruffles sabor churrasco que já vem com tira-gosto. Estômago de Nick Hess, cuja história foi contada pelo jornal Daily Mirror, ou é Myro? Como é que lê? Daily Mirror. Mirror. Mirror. Mirror. Inclusive tem uma música do Blind Guardian que se chama Mirror Mirror. Olha aí, Elin. Olha aí. Que, se eu não me engano, é referência a alguma fábula. Qual é a fábula do espelho? Que a música é assim: Mirror Mirror on the Wall. É Branca de Neve. Branca de Neve, olha aí. Pois bem, estômago de Nick Hess transforma qualquer tipo de carboidrato em álcool. Ou seja, também não é só batata frita, né? Ele botou aqui pra ser mais... Ou seja, se ele fosse um super-herói, podia ser o Homem Alambique. Pronto, muito bem. Homem Alambique tá ótimo. Poderia ser. Mas e aí, como era que vocês viveriam se todo carboidrato que vocês ingerissem, vocês ficassem bêbados? Viveria bêbado. Doritos, Ruffles e aquela Lays. Qual seria a Skol? Qual seria a Heineken? Qual seria a Skol? Não sei não. Sei que a nova skin seria Cebolitos. É. Li recentemente sobre uma nova droga nos Estados Unidos que dá super força pra galera, né? Eu vi alguma coisa desse tipo também. E aí eu pesquisei aqui, mas eu não sei necessariamente se é essa, mas o título é o seguinte: Barata e Alucinógena. A nova droga flaca preocupa autoridades nos Estados Unidos. E o que diabos tem a ver barata? É porque ela tem um baixo custo. Ah, que era besouro, é? Besouro. Eu fiquei pensando, barata. Barata e alucinante. Já pra diabo disso, o André tá errando até a concordância do... Eu tô muito doido. Eu jurava que era alguma coisa a base de barata. Pois é. Como é o nome da bicha aí? Flaca. Mas era forte. Pois é. Deixa o cara forte. Tem uns vídeos já circulando aí, cara, da galera quebrando paredes de madeira, assim, com um soco. Enlouquece, para em frente aos carros, fica gritando. Inventaram aqueles coisa de super-heróis, né? Que sempre testam lá. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Será que vai surgir algum louco com um poder sobrenatural alimentado por isso aí? Aí. Tipo Capitão América, né? Capitão América, ele foi fruto de experiências na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não lembro direito. Mas ele tem um super senso patriótico e cívico, né? Imagina isso caindo em mãos erradas. Pois é, e pelo visto não vai cair em mãos certas não, né? Porque é uma droga, é um entorpecente que está sendo utilizado por civis e amplamente, digamos assim. As raves vão ficar animadas. Senhora de 110 anos, da receita da longevidade. 3 cervejas por dia e uma dose de uísque. E batata frita. E batata frita. Não, e não. Ou batata frita. Qual o segredo da longevidade? Bem, com certeza uma mulher de 110 anos é especialista para dar essas dicas. E Annis Fenton, que mora nos Estados Unidos, deu sua receita secreta para chegar bem à idade centenária. Essa notícia aqui vai pro Clayton e pro Chris, que estão ausentes hoje no podcast, mas eles vão se interessar muito. Isso mesmo, a idosa norte-americana garante que passou a maior parte da sua vida bebendo 3 cervejas ao dia. Segundo ela, essa é a fórmula para garantir a chegada da idade tão avançada. E aí, Ellen? Rapaz, tá ruim. Eu acho que tudo... Eu tô lascado, bicho, nessa vida. Eu tô muito lascado. Porque tudo que eu como é ruim. E até o que seria ruim, teoricamente, que eu não bebo, agora é bom pra mim. Aí tá ruim, meu amigo. Aí, mesmo o que você come, você vai estar bebendo, né? Pois é, tá ruim. Gosta de batata frita? Eu vou ficar na batata frita mesmo e vou torcer pra que vire álcool no meu sangue. É, eu tava me pensando aqui, se ela chegou aos 110 anos bebendo 3 cervejas por dia, eu bebendo 3 doses de cachaça mangueira por semana na gravação do NHS... Compensa, né? Então, chega pelo menos aos 90, né? Bem de vida. Ei, será que essa veinha ela tem algum fator de cura, tipo Wolverine? This is madness! Pode ser, porque aqui no... Pode ser que uma questão não seja a cerveja. Pode ser que ela tenha resistência ao álcool e a outras intempéries da vida. Eu vi outro dia o Thiago Leifert comentando que ele não pode comer nada que tenha glúten, né? Porque realmente aquilo ataca o organismo dele, ele passa mal, ele incha, enfim. E ele falando de que... E sabe que daqui a alguns anos, tipo, a gente ainda vai rir muito de como a gente vive hoje em dia e como a gente trata como se tivesse só uma receita de viver bem, de comer bem para todo mundo. E tipo, ele falando de que cada corpo é um corpo, de cada máquina é uma máquina. Sim, com certeza. Tipo, talvez pra essa velhinha aí o combustível dela seja a cerveja, mas pra você não seja a mangueira, tudo bem. Mas a mangueira não me dá azia, queimação, mas a cerveja dá. Mas realmente isso é muito curioso, porque a minha médica disse o seguinte, nunca mais eu me consultei com ela, infelizmente, porque ela disse assim, olha, você tem refluxo estomacal, né? Isso pode evoluir para uma úlcera futuramente. Começa a cuidar a partir de agora que vai ficar tudo tranquilo. Então assim, se você for beber... Isso na minha época do auge de beber. Hoje eu bebo uma vez por semana, no máximo. Ela disse assim, se for beber, beba uísque. Rapaz, quando ela disse isso, imagina os meus olhos brilhando, assim. Ai, eu usava isso como argumento, né? Ó, minha médica que disse, médico. Por favor, você pode me passar o telefone dessa médica? Muito bem, uma notícia daquele gordinho lá, coreano, norte-coreano, que eu acho que ele era tipo o dono da bola, de que todo mundo tirava ele pra ir pro time só porque ele era o dono da bola. Eu acho ele muito engraçado. Kim Jong-un, ditador, exige que aeromoças usem roupa mais curta. Oh my God! Oh. Kim Jong-un supervisou pessoalmente o novo design dos uniformes. O ditador norte-coreano Kim Jong-un determinou que as comissárias de bordo da linha aérea Air Koryo usem uniformes mais ousados. O tirano pediu que as mulheres da tripulação mostrem mais as pernas, usem roupas coladas e salto alto. Isso aqui é um gordinho mala. Mas o Kim Jong-un Ele é praticamente uma enciclopédia de notícias bizarras. Né? Não sei se foi, não foi que soltou uma lei lá que todo mundo tinha os modelos de corte de cabelo, que só podia cortar daquele tipo ali, era 3-4 tipos, e tudo era uma variação do tipo do cabelo dele. Eu não vi essa daí não. Aí, entre outras também, ele mandou executar um ministro dele. Eu vi, porque ele tava dormindo, né? Porque o cara cochilou em um evento. Ministro da Defesa foi morto por um tiro de bateria antiaérea em frente a centenas de pessoas por deslealdade. Qual o tipo de deslealdade o cara tá fazendo tirando a soneca? Pois é, cara, é complicado. Aconteceu isso comigo Eu tava sonhando com você aqui, eu tava sonhando. Na segunda série, eu não. Tu foi bombardeado? Um colega meu dormiu na aula do professor de física, que foi professor do Sidney também. Ele vai saber quem do que eu estou falando. Ele tinha, cara, esse cara odiava quem dormia na aula dele. Quem bocejasse, o cara já tomava as providências. O que que ele fazia? Todo mundo bocejava na aula dele e ele achava que a culpa era de quem tava bocejando. Meu filho, tá com sono? Vem aqui fora. Aí tinha uns banquinhos assim que saía, encostado na parede, vem aqui fora. Fica um pouquinho aqui fora, vai lavar o rosto, toma uma aguinha, depois você volta. Ele fazia isso com todo mundo que esboçasse abrir a boca pra bocejar. E se dormisse, adeus, né? Tinha essa característica, esse professor saudoso, professor de física do... O Kim Jong-un também mandou fuzilar a ex-namorada. Caraca! 11 pessoas em público. Ela terminou com ele. Mandou fuzilar também um tio que foi seu mentor. Caraca! E ele costuma também mandar fuzilar donos de podcasts. Puta que pariu, Sidney. Ele é super legal. Ó, notícia estranha é isso aqui, ó. Deixado sozinho em carro, cão é flagrado buzinando o veículo. É flagrado. O bom é tipo flagra, tipo notícia de famosa. É igual essa daqui do macaco prego é flagrado limpando escorregador em zoológico de Piracicaba. Realmente é bombástico, assim, ó. E é um flagra, né? Zoológico. É flagra. Ó, o cão buzinou por 15 minutos enquanto aguardava o dono. A situação hilária chamou a atenção de todos que passavam pelo local. Pois é. É nessa linha de cão, que é... Sempre tem... Coitado dos cães, né? Cão, abre aspas, fura, fecha aspas, bebê, ao, abre aspas, falar, mamãe para a dona. Lendo diretamente, cão fura bebê ao falar mamãe para a dona. O que é que vocês entendem disso? Eu não entendi nada, gente. Cara, é o seguinte, tem um vídeo no qual os pais estão tentando ensinar o filho a falar mamãe. E o cão intervém toda vida que o bebê vai tentar falar alguma coisa, o cão faz alguma coisa. Aí o título ficou esse: cão fura bebê ao falar mamãe para a dona. É um cão que fala mamãe e que não deixa o filho aprender a falar mamãe. Quer tomar o lugar do filho. Nossa, mas isso aqui, após roubo de nozes, polícia publica foto de esquilo como suspeito no Facebook. Isso é tremendo sacanagem, né, cara, com esquilo. Departamento de Polícia de Shelby, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, né, fez sucesso nas redes sociais após fazer uma brincadeira e publicar em sua página no Facebook um mugshot, que é aquela foto clássica de fichamento da polícia, né, que traz o esquilo como suspeito. Empresa britânica lança pijamas anti-flatulência. Ah, e sim, aí a gente vê uma coisa de garbo e elegância. Ideia é manter a pessoa que usa a roupa e seu companheiro de quarto mais felizes. Mas tipo assim, é uma roupa só pra usar só dentro do quarto? É pijama, né? Então, você não vai usar pijama no trabalho. Qual o princípio ativo ou passivo? Rapaz, peraí, deixa eu ler aqui a notícia aqui. A companhia britânica... Que absorve ou ele fica só guardando ali dentro do pijama e tem uma hora que ele tem que ir lá e descarregar em algum lugar. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Os pijamas possuem um material à base de carbono chamado de Zorflex, que segura gases e líquidos em uma de suas camadas. Esse tipo de tecnologia já é usada em roupas para proteção contra produtos químicos e é capaz de parar odores 200 vezes mais fortes do que os flatos de uma pessoa normal. Ei, mas você sabia que as cadeiras dos aviões, elas são preparadas especialmente para poder absorver esse tipo de gás? Rapaz, pois eles... Pois eles deviam fazer propaganda disso aí, pra dizer, pessoal, segure não, pode peidar à vontade. Não tenha vergonha não, porque aqui tem tecnologia. Mas tem que ser conosco mal. E peide à vontade. É, a pessoa vai passando mal daqui pra São Paulo e não pode soltar um peido. Pode ir no banheiro não, pô. E outra coisa, tem que saber peidar também. Entendeu? Não é, peraí, não pode... como é que uma pessoa que não sabe peidar? Elegância. Eu vou explicar. Você não pode dar aquela levantadinha básica da perna, não. Porque senão... Entrega muito, é? É. Você tem que, já que absorve, então concentra na cadeira, entendeu? Mas é porque se você não levantar, não sai às vezes. É verdade. É porque lá em cima a pressão é diferente. Então, esse tipo de diferença de pressão, por osmose, ele meio que facilita a equilibrar com a saída de gases da sua pessoa, entendeu? Então, por isso que eles têm, tipo assim, a pressão no avião tá mais baixa. Certo. Então, ele meio que suga, puxa... ajuda a sair os gases dentro da pessoa, entendeu? E aí meio que entra 180, 200 pessoas dentro de um tubo metálico voador e todo mundo perdendo ao mesmo tempo. Tem que ter um negócio que absorve, entendeu? É por isso então, é? É por isso. É uma tese tua? É, inventei agora. E eu nem sei se a peça é mais foi alta, boa, não. É mais boa, baixa, hein? Não, é mais alta, viu? A americana Sonia Van Meter, de 36 anos, é uma das pessoas escolhidas para participar do projeto Mars One, uma missão que visa estabelecer uma colônia humana em Marte. Primeira missão de Mars One, que primeiramente levará 4 pessoas ao planeta vermelho, está programada para acontecer em 2026. Ela é casada, tem 2 filhos, os 2 filhos já vão estar criados, mas e aí, vocês deixariam a família para trás para ir para Marte e não voltar jamais? Vou rimou, hein? Cara, primeiro tem que saber o que é que tem em Marte. Nada. Momento, não tem que saber o que, é que tem Marte, né? Como assim? Só nada. Tu vai pro lugar, vai deixar todo mundo pra trás e chega lá, não tem nada. Cara, não tem vai ver essa mulher mal amada, vai ver essa mulher sofreu bullying, não conseguiu superar questões psicológicas, está desacreditada na humanidade da Terra. Então ela quer colonizar outro canto. Não, entendeu? Mas ela não é. Peraí, humanidade da Terra e tem humanidade mais onde? Na notícia que a gente saiba em canto nenhum, mas que a gente não saiba pode ter. Na notícia diz que ela é feliz com o marido, tem 2 filhos, a família apoia essa decisão e eles são felizes e ponto. Pronto. Beleza. É, pode ser um investimento. De repente ela tá aí na frente, coloniza, se torna presidente de Marte. Pode ser. É. Tipo o pessoal e que aí? Foi pra Roraima quando, sei lá, pro Acre. Britânica diz que usou gel de banho de oliva na cozinha pensando ser azeite. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Olha só que maravilha. Bela cozinha. Belo jornalista. Melanie Jackson conta que cozinhou por dias usando o produto para banho. Ah, então bom. Pois é. De repente ela, né, desenvolveu aí uma nova técnica usando um... Agora é muito mais caro, provavelmente, né? O gel de banho é muito mais caro que o gel de cozinha. Agora realmente parece. Gel de cozinha eu não conheço. Gel de cozinha. Oh. Eu também fiquei pensando. Azeite de oliva. Não, mas agora eu fico pensando, tipo, essa mulher chegando no mercantil, porque ela passou uma semana, então provavelmente ela foi comprar mais. Ela chegando no mercantil, tinha shampoo de um lado, sabonete do outro. Aí ela pegou. Não, isso aqui deve ser azeite, eu vou levar. Pra fazer. Não, cara, dá pra... E ainda levou um condicionador pra completar o molho. É. André, por favor, deixe de manhã. Enquanto você escutava esse podcast, mais um gol da Alemanha. Puta que pariu, cara.